Hacking. Intruito. Maestro. Assim muitos costumavam chamá-lo. Era seu ofício. Não negava, graduado, regeu em ocasiões ímpares pequenas orquestras, coros de igrejas, coros escolares, pequenos grupos de câmara e alguns similares. Na sala de ensaio, envolto por diversos quadros que reproduziam retratos dos grandes compositores que idolatrava, vigiava o Beethoven, Mozart, Schumann, Bach, Tchaikovsky e Brahms a olhá-lo diretamente. Recebi a tratativa de maestro com naturalidade, mas sempre que soava essa combinação de fonemas um ponto lhe tocava no íntimo, no secreto interior recôndito que não ousava compartilhar nem mesmo com os mais próximos. Sabia que era um músico medíocre. Não no sentido pejorativo que se emprega hoje na acepção do termo, mas era um professor de música de uma pequena escola quase insignificante. Seus sonhos, secretos para quase todos, nem estavam direcionados à prática da regência. Sonhava, em ínfimos momentos de meditação solitária, com a possibilidade remota de se tornar um grande compositor. Como esses que debruçavam seus olhares em todas as direções desta sala de ensaios que frequentava quase todos os dias da sua vida. A sala, de tamanho razoável, comportava um pequeno coro, um grupo de câmara, além do piano que acompanhava os ensaios e possibilitava aulas do instrumento. Aberta na estante, diante do piano, a redução da ópera Flauta Mágica. Nas florestas, papagenos e papagenas saltitavam cantando em sua memória. Tantas áreas de diferentes óperas, tantos duetos, concertos, cantatas, sonatas, tocatas foram ensaiadas aqui. Tinha definitivamente o reconhecimento de toda a comunidade, até os jornais locais o elegeram maestro com primazia, algumas medalhas, honrarias da Câmara dos Vereadores, cidadão honorário. Era definitivamente um maestro reconhecido, assim cantavam os animaizinhos saltitantes da floresta. Em que ponto a bifurcação se apresentou na sua vida? Compor exige dedicação exclusiva, dezenas de anos de estudos, técnicas de organizações melódicas, harmonizações equilibradas, orquestrações bem pavimentadas, conhecer cada instrumento da orquestra, cada naipe, cada combinação tímbrica demanda tempo, dedicação exclusiva, caminho incompatível com suas escolhas. A quem queria enganar? Teria talento para compor uma grande sinfonia? Uma ópera? Um grande concerto que seria eternizado como as grandes obras dos grandes compositores que o vigiavam com seus olhares multidirecionais desses retratos pingentes em todas as paredes? Trocou a partitura da estante. Descansava agora aquela sonata. Tinha uma excelente leitura à primeira vista, mas esta não seria. De tempo em tempo revisitava esta partitura. A primeira vez que ouviu foi tomado de uma emoção tão legítima, tão contundente, tão arrebatadora que custou acreditar que Johannes Brahms fosse um homem comum. Era definitivamente um ser inatingível, de outra esfera existencial. A construção melódica de arcos perfeitos no desenho dos direcionamentos intervalares, as respirações não se podiam imaginar assimetrias de localizações tão suaves, tão assertivas nos acentos pausados das resoluções de tensões sensíveis, as harmonias arrebatadas por construções verticais de escolhas inacreditáveis. O efeito sonoro, a propagação das ondas reverberava em todos os sentidos, mais que em todas as direções. Todos os compositores estavam ali, Brahms com sua enorme barba, Mozart com sua peruca branca, Beethoven com seu olhar romantizadamente furioso. Após tantos anos eles continuavam ali pousando seus olhares em todas as direções, na direção dos instrumentos, na direção das partituras, na direção dos músicos, na direção dos sons. Os animaizinhos da floresta saltitavam novamente ao derredor do maestro, cantando, balbuciando palavras por vezes nítidas, por vezes em alemão, por vezes em latim, por vezes indecifráveis. Com o confronto iminente com a morte, o que resta realizar? Compor o próprio Requiem pressupõe um leque de possibilidades assustadoras. Estaria dando um passo em direção à antecipação do processo? A obviedade da morte já não estava determinada? Não estaria abdicando das possibilidades de adiamento? Se houver um tempo determinado, a conclusão se daria a tempo? Ficaria a obra contento? A quem deveria contentar? Ele mesmo? A comunidade musical? Os animaizinhos da floresta? Os olhares dos retratos? Kyrie. O ambiente era taciturno, evidenciando a memória clara. Repouso eterno dales, senhor. A inexorabilidade se fazia irrefutável. Os cantos, o centro, todos os lados comprimiam, as dimensões não alteravam o fato. O que a vida teria de tão iluminado que transforma o ocaso em tão ameaçador? A ti renderemos homenagens. Os movimentos eram em todas as direções, os gestos eram incisivos, mas abrasividade não suficiente. Luzes fugidias não eram tão velozes, não iluminavam totalmente, não elucidavam as origens. O maestro estava sentado num pequeno banco de concreto. A sentença, após incontáveis instâncias, veio na mais absoluta retidão linguística, na mais absoluta objetividade verbal, na mais formal das linguagens para não gerar dúvidas, para não deixar conotações possíveis, para não dar margens, para evitar desvios, transgressões ou licenças poéticas. Tu és digno de hinos. As palavras previamente escolhidas, selecionadas e revisadas formavam um conjunto semântico inconfundível. Que a luz perpétua os ilumine. Não ocorreu o clamor num primeiro momento, ocorreu a busca desesperada, a princípio, pelo significado. Cada sintagma esmiuçado em seu mais íntimo detalhe, cada ação verificada em sua mais precisa colocação, cada qualidade perquirida em sua mais justa adequação. Diante de ti toda carne comparecerá, o inexorável arremessado instantaneamente sem antecipações, sem pedidos de audiências, sem prorrogações, sem possibilidades de habeas corpus. Os primeiros gestos murmuravam, estiveram presentes desde o princípio, as memórias fugidias poderiam enganar, mas a presença era um indicativo. O arco, o impulso suave, as mãos ao alcance e o toque preciso. O repouso sobre, o leve movimento circular, o calor emanado, contatos evidentes. O querer repetitivo não estava representado nas petições, nas arguições, nas intercalações ou qualquer processo interpelativo arrazoado. O querer repetitivo era e corroborava com precisão intrínseca causando conforto momentâneo. Os olhares espontâneos, sinceros, oriundos da legitimidade, dos impulsos nervosos que definem os movimentos irrefriáveis, não possibilitavam dissimulações. Estes olhares específicos ficaram guardados, fixados pelas sinapses para este momento. Ele nem sabia. Mas estavam lá, nem todo embrutecimento das décadas, nem toda a aspereza do envelhecimento, nem todo o enrijecimento das cicatrizes puderam apagar. Saltar sem medo em direção ao outro, sem proteção, sem organização prévia, ponto da janela lateral à vista guardava árvores, o vento insistia em movimentar os galhos e trazer as folhas ao chão. As evidências comprovavam, era outono. A emoção poderia ser utilizada, mas um novo ponto surge na página, no silêncio das notas, na rarefação. Que ponto era esse? Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. Dies irae. Foi um ínfimo desejo, fugidio, mas inegável desejo. Estava lá. Surgiu de dentro do ser. O sol brilhava, apesar do outono cinzento havia dias. A busca por uma melodia perfeita, a escolha dos instrumentos adequados, a harmonização dos primeiros compassos, Brotava algo nas pautas, nas claves, entre as barras. Representações que não ela mesma, memórias, campo minado e traiçoeiro de confrontos indesejados. A escolha de cada intervalo, da construção do primeiro arco. Os animaizinhos voltam à cena, sempre saltitantes, mas agora com olhar sinistro, como mensageiros de agouros. Mudam as direções, os encadeamentos, discordância, intolerância com combinações prévias, combinações evidentes, combinações previsíveis. A memória volta, como se no final da linha houvesse um ritornelo ad infinitum. Papagenos e papagenas remontam imagens pueris de cicatrizações, a princípio lúdicas, a princípio na superfície da alegria, da felicidade latente, aparente, que pousa sobre as águas calmas e ocultam as tormentas das profundezas. A batuta erguida em riste aponta, tremula, indica o ponto que não quer calar, não neste confronto, não nesta ocasião, não quando o juiz vier, para julgar todas as coisas. Havia ira, havia o temor, sim, o maestro não sentia medo desta memória. Dies irae. A melodia fulgura nas teclas do piano no centro da sala vigiada pelos olhares dos mestres e povoada pela dança dos animaizinhos da floresta. Tuba mirum. A expansão do som se deu gradativamente. O som pianíssimo e quase inaudível veio em sua direção, se esgueirando pelos cantos num dia deveras estranho. Quando se tornou piano, a percepção sonora se fez contundente. No meio forte, as palavras começaram a fazer algum sentido e quando forte se fez incisivo, a anunciação era clara. A região dos sepulcros estava inundada com o toque da trombeta. O maestro teria seu nome no livro. O que poderia dizer ao juiz? Espantado, diante do papagueno e da papaguena, esmiuçou os detalhes. Reviu cada linha, cada compasso, cada nota, cada pausa, pois as pausas deveriam ser consideradas tanto quanto os sons. As decisões que não tomou, as atitudes que não teve, os impulsos que reprimiu estavam todos na caixa. Uma caixa de flagrante arquitetura barroca, de medidas razoáveis e adornos intensos no seu exterior. Paisagens decoravam o frontispício do baú, nuvens e anjos com seus cabelos encaracolados, arcos e trombetas como adornos, céus e babados contornavam a cena mirabolante. O contorno dos pés era arredondado, com vincos em cada canto, uma haste vertical toda trabalhada com detalhes em forma de pérolas subia até o encaixe da tampa. A fechadura de metal dourado e contornos arredondados em formato de oito, a chave também dourada trazia contornos com voltinhas simétricas. O maestro abriu a caixa após muitas décadas. Com receio e bastante cuidado, os animaizinhos da floresta lhe sopraram analogias. Inúmeras partituras de folhas amareladas, ruídas por traças e repletas de ácaros. A aspereza se fez diretamente na língua, o impulso incontrolável do espirro se deu imediato, mas antigas melodias saltaram brilhantes, como da primeira vez que viu papagueno e papaguena. A caixa estava repleta delas, uma a uma foram revisitadas pelo maestro, temas poderiam ser reaproveitados para a composição do Requiem. Outros que estavam escondidos, nos versos das páginas, esquecidos propositalmente, tencionava descartá-los, se possível. Uma partitura lhe chama a atenção. Seria ele mesmo que teria escrito? O nome estava oculto. Tocou nota por nota e o reconhecimento foi inevitável. Que notas eram aquelas? Qual a tonalidade? Indecifrável, por que escolheu aquelas notas? E as melodias adjacentes, harmonizantes ou desarmonizantes, o que o teria levado a gerar tão grotesca melodia? Papagueno e papaguena dançavam intensamente sobre sua cabeça, sobre seus ombros, exprimiam, tornavam a constrição quase insuportável, gerava desconforto. Rex tremende. As vozes agora rondavam os ecos, as reverberações do passado estavam ali como se o tempo não pudesse ser medido ou percebido com a linearidade que nos acostumamos a sentir, como se passado e presente fizessem parte do mesmo instante. As pautas, gastas pelo tempo, impuseram o olhar direto, o olhar especulativo, o olhar evitado há muitas gerações para o que estava suspenso, para o que estava refletido e nítido. O espelho estava ali, o reflexo estava ali, o mundo peculiar estava ali, a dor estava ali, a enfermidade estava ali. Era o que era. Era o que ele era. Era o que ele tinha sido. Era o que ele decidiu ser. Vozes fora do divertimento, há outros andamentos no desenvolvimento das sonatas, das fugas, dos concertos e das sinfonias. Ó Rei, de tremenda majestade, salva-me, ó fonte de piedade. Recordare. A culpa enrubesce o seu semblante. Algumas páginas de partituras davam robustez e concretude à obra. Corroboravam a ideia de completude, de real perspectiva de concluir tamanha empreitada que ora se debruçava. Recordava com tamanha intensidade a natureza de um requiem. Recordava os sustentáculos eclesiásticos que solidificavam a égide basilar da forma. O povoamento de seres mágicos impulsionados por um tocador de flauta estava no centro das suas perturbações, saltitavam na sua mente papageno e papagena desde o momento em que abriu a caixa, mas agora, mergulhado na profundeza deste caminho, outra figura mais perturbadora para o contexto tomava a cena. O maestro encontra, vasculhando o baú, uma partitura com o título Illuminare. Um esforço descomunal em sua mente para recordar quando tinha escrito esta cançoneta. Quais as motivações? Uma pequena canção que trazia Litfur Sophia como subtítulo. Tormentas. Navegando em águas profundas se deparar com mares revoltos é intrínseco ao caminho, ventos aviltantes, raios diametrais, ondas avassaladoras, as direções se tornam necessidades prementes imediatas, a cada nova onda sigo para a direção que me traz a garantia do flutuar constante, a cada rajada de vento isso as velas o suficiente para manter o equilíbrio e a cada novo balanço danço no passadiço, esterço timão e grito da gávea no desespero de evitar o naufrágio. A cada novo quarto navegado a ilusão da certeza de convicções. Agora, olhando para essa melodia que cheirava traças, as convicções se pareciam mais com o vapor que eclodia das águas que batiam na popa. Ou como as gotículas no aflar das velas com a fúria dos ventos. A dor era real, a partitura pinçada do fundo da caixa conduzia a estampa por labirintos complexos. A incerteza era lúcida, contundente, inerente à existência humana, pelo menos deste humano que navegava em águas que ao longo dos segundos, ou de tempos imemoriais, jamais esteve em tamanha profundidade. O invólucro suportaria tamanha pressão? Como se daria a ruptura? O maestro, neste dia, escreveu dois parcos compassos na partitura. Nem mesmo este ínfimo progresso estava em um alinhamento tonal, cada compasso num tom diferente, ou melhor, num modo diferente, um maior outro menor. E ainda não se convenceu de que a modulação se dava de forma satisfatória. Uma modulação necessita de preparo, de encadeamento, de resoluções convincentes, sem menosprezar a beleza fundamental. Em qualquer passagemela deve estar presente, mesmo que não a percebamos, mesmo oculta, mesmo que para alguns, mesmo que diacrônica, mesmo sem unanimidade. Sê bondoso e tende misericórdia, que eu me sente à tua direita. Confutatis maledictis. Ínfimos detalhes. Não detalhes fixos, eram detalhes em movimentos, pois os olhares habitavam ali, os gestos habitavam ali, as conjunções das ações estavam presentes. Príncipes também eram humanos, pássaros também eram humanos, flautas descreviam com melodias agudas as interações nem sempre espontâneas, nem sempre honestas, nem sempre em linha reta, nem sempre perspicazes, nem sempre intencionais, nem sempre tão ácidas, nem sempre desprovidas de qualquer intenção adjacente. Do outro lado, um lado diametralmente oposto, as lágrimas foram derramadas, instigadas por alfinetes entre outros objetos cortantes bem manuseados com intencionalidades ocultas, mesquinhas, subconscientes às vezes, perdoáveis talvez. O maestro avança páginas sucessivas com bastante vigor. Notas brotam com espontaneidade espantosa. Os arcos melódicos alternam ostinatos acompanhados, imitações cíclicas, fugatos e contrapontos borbulham espalhando notas em várias pautas. Uma pausa. O silêncio tão contundente em música foi planejado no espaçamento correto, aliado das respirações proporcionava momentos de aprofundamento meditativo intercalado com densidades gradativas. Situações construídas, a princípio intuitivamente, ocasionavam reflexões intermitentes e todas as mazelas que fustigavam Papageno e Papagena, que insistiam em saltitar nas veias abertas da mente, foram objetos de purgação. Uma a uma as páginas foram avançando, as mazelas se transformando, as notas soando nos mais variados instrumentos minuciosamente escolhidos por sua representatividade tímbrica. Flautas, oboés, clarinetas, trompetes, tubas, trombones, violinos, violas e violoncelos acompanhariam as vozes humanas na polifonia do discurso. Com o aplacar do ímpeto, a velocidade de aparição dos compassos diminuiu, certo alívio ameaçou pairar, mas bem no fundo de uma harmonia perfeita soava um intervalo dissonante, uma sombra ruidosa se incorporou à dança antiga dos animaizinhos da floresta interrompendo o avanço da obra. O coração contrito, quase em cinzas, toma conta do meu fim. Uma frase solta, quase isolada. Condenados os malditos e lançados às chamas, ouro suplicante o prostrado. Canta baixinho, o maestro. A sala estava vazia, os olhares voltam a acender desta vez em direções precisas. Lacrimosa. Outros planos, evolução, iluminação, caminho para o alto, à direita, sentado, energias, religare, comunhão, incensos e turíbulos, velas e altares, mas o calor das mãos imediatas não estava ali. A dor lancinante, o pranto, o coração fustigado pelo ácido ferino da perda despertaram a ira, a dúvida, a raiva, a fúria latente que estava represada. Aurora, que não teve ocaso, repetiu centenas de vezes os versos do poeta, usou-os na partitura. Recordara-se agora a ocasião da composição, sempre soube, mas as chaves, as trancas, os segredos do cofre, as senhas foram esquecidas, as gavetas trancadas, as portas lacradas e a pauta estava lá, no fundo da caixa largada às traças na inútil esperança que elas dessem conta do sumiço por inteiro, que se esvaíssem no ar interno todos os compassos, os ritmos, as notas, as harmonias sinistras, os intervalos doloridos, os batimentos grotescos. Foi exatamente nesta barra de repetição que se formou a convicção, a ausência unilateral, a indiferença nefasta, o desprezo desrespeitoso, o sarcasmo cheio de fel. Dias de lágrimas, naqueles dias, um homem para ser julgado. Ouviu rumores na sala, O maestro tinha plena convicção de estar sozinho. Papageno e Papagena saltitavam entre os retratos. Uma voz fugidia. Não pôde precisar a origem, mas a intensidade pianíssimo quase ocultou palavras. Ó, misericordioso, repouso eterno dá-lhes. A pausa que se fez foi longuíssima. Uma verdadeira fermata expandida. Olhou diretamente para cada um dos quadros da sala, encarou sem receio a enorme barba branca de Brahms, o rosto enraivecido de Beethoven, o olhar casmurro de Tchaikovsky, um pouco mais de tempo a observar Mozart. Não havia interlocução, não havia qualquer artifício de pretexto, não havia fogueiras e muito menos vaidades, havia apenas a música toda. Teria aquelas palavras eclodidas de dentro do seu ser? O maestro pôde ouvir o dueto dos animaizinhos da floresta. Esboçou um leve movimento muscular que impulsionou uma pequena área do canto da boca, quase um simulacro de sorriso. Ínfimo, efêmero, fugaz. Offertorium. Domine Jesu Christe. As convicções expungidas, os olhares não vigiavam mais, os olhares pairavam em comunhão, agregavam, acolhiam como sempre tinha sido. Era uma manhã nítida, iluminada através dos gestos. O evento não se deu de forma racional, como a resolução de uma equação, foi uma experiência, um sentimento contundente, inebriante e cheio de presenças. Papageno, a razão, se fez presente em emoção e divinamente humano. Papagena, a consciência, dançava alegre num passo curto inundando a sala. A música toda se fez presente numa comunhão que só pôde ser percebida como a beleza em si. O maestro, mesmo estático, girava em todas as direções. Interagia com os olhares sem medo, sem cobranças, sem necessidades, sem vaidades, sem objetivos racionais, num existir tácito inerente à sua humanidade. Liberta a alma de todos do lago profundo. Que não caiam na escuridão e os conduza à luz. Hostias. Uma única pauta, poucos compassos, um 4x4 bem simples, um elementar uníssono com vozes femininas, um arco melódico sem intercalações, sem interposições, sem contracanto, sem polifonias, sem invenções, sem imitações. A melodia limpa, humilde, mas de uma clareza tão translúcida que quase não se podia perceber. Fazei-as transcenderem a vida. Santos. Todos os nomes. Cheios estão os céus e as terras da vossa glória. Das liturgias, dos caminhos, das escadas, das cordas, das asas, das pedras, dos paus, do fim do caminho, da comunhão, dos pecados, da iluminação, dos planos diversos, da falta deles, das intenções e das escolhas sanctus, sanctus, sanctus. Benedictus. A terra. O bruto. A rocha. A química. A possibilidade. A combinação. A água. Partículas. Movimento. Interações. Desdobramentos. Multiplicações. Verde. Azuis. Ambiente. Afago. Nascimento. Criação. Abarcamento. Proliferação. Alinhamento. Comunhão. Toque. Sentir. A planta. O broto. O caule. A seiva. O galho. A folha. O ninho. A sombra. O fruto. O suco. O doce. A semente. A outra. O arbusto. O bosque. A mata. A floresta. O animal. O rosnar. O morder. O arranhar. O ferir. O coexistir. O interagir. O olhar. O aplacar. O acalmar. O proteger. O perceber. Ficou nítida a célula rítmica, cheia de síncopes, cheia de contratempos, cheia de polirritmias, um motivo rítmico bem curto, bem elementar. Bendito seja. Bendito seja. Agnus Dei. As interferências intermitentes da presença desses animaizinhos da floresta eram incompreensíveis. O toque da flauta sempre lhe pareceu inconveniente para uma ocasião litúrgica e solene como esta. Assentado eternamente na dicotomia entre razão e mistério, o maestro mergulhava nos passos das danças agregadoras de Papageno e Papagena para enxergar novos arranjos, novas possibilidades, sobreposições de tonalidades possíveis e inimagináveis, politonalidades expressivas. O toque da flauta também pôde ser escrito na partitura. A partitura abrange desde a primeira até a última nota. Papageno e Papagena, Illuminare, Rex Tremendae e principalmente Agnus Dei. Tudo está desde sempre, sem começo e sem fim, sendo simplesmente. Cordeiro tira, quando transformei a música em matéria, quando transformei o homem em andaime, quando transformei a mulher em degraus, em espelho do meu ser. Cordeiro tira, quando transformei a arte em vaidade, quando transformei os sonhos em pedra, quando transformei a saudade em raiva, quando transformei a falta em ira. Cordeiro tira, quando transformei a dor em ódio, quando transformei a admiração em inveja, e, principalmente, quando transformei o amor em nada. O maestro ao chão, prostrado, as glândulas sudoríferas exauridas, os passos lentos quase sem forças em direção. A partitura estava quase pronta, um último movimento se formava em sua mente, no seu ouvido interior, na sua memória imediata. Variações sobre alguns temas de Mozart. O maestro foi escrevendo nota após nota, como uma apresentação do tema retirado da flauta cheia de magia numa preparação para a coda. Desde que escreveu o último acorde na noite anterior, este tema não saía da sua mente. Impertinente, repetitivo. O episódio não era inédito. Todo músico já passou por isso, a impertinência temática. Mas esse tema lhe trouxe uma alegria há muito tempo não revisitada, há muito tempo esquecida, trancada na caixa, nos reconditos das asperezas, dos embrutecimentos minuciosamente elaborados no transcorrer da vida. Sorte estar sozinho na sala e começou a imitar a dança dos animaizinhos da floresta e notou que ainda tinha energia para dançar, para saltitar, para brincar e não permitiu que nenhuma amarra pudesse tolir seu impulso, seu ímpeto. Descobriu de imediato porque um requiem sempre estará inacabado. Não escreveu a última página. Papageno e Papagena, cheios de alegria estampada nas suas penas coloridas, nos seus passos de dança saltitantes e festivos, nas suas vozes espontâneas, nos seus duetos insinuantes, penetraram a floresta escura. Sem medo.